número código Sim. e para eu poder acessar. E aí eu consegui, eu recebi lá pelo e-mail, né? E aí eu entrei com uma conta que eu tenho no YouTube, né? Sim, No Google aí. Mas aí parece que lá não deu muito certo, não. Parece que porque tem que configurar meio tudo lá. Mas Sim. tá bom, tá beleza, estamos conseguindo por aqui mesmo. Fazer pelo É. celular mesmo. Ah, Joia. tá. E deixa eu, cara, tu queres, a gente pode fazer, cara, a gente pode fazer assim também, mostrando, né, conversando, depois eu tiro o som desse vídeo, pode ser também. Pode Pode ser também, ser, pode, pode, né? porque para não aparecer o rosto, no caso, né? Mas pode ser assim, depois eu tiro o som do vídeo, então. É. Vamos tentar, vamos ver se Ah, dá certo. beleza, pode ser, pode ser. E Opa. aí, cara, macho, me fala aí como é que foi, cara, desse tempo aí, quando tu foi expulso aí, banido aí do YouTube. É, cara. Aí tu ficou um tempo fora, o que foi aí que tu pensou, o que foi que tu. Ah, eu fiquei, né, cara? Eu fiquei assim, mas assim, acompanhando só os grupos aí e alguns canais, né? A do Sandro, principalmente. Eu assim, fiquei mais acompanhando ele, né? E o Viking de óculos lá, também, alguma coisinha lá. Mas eu era mais assim, um Dom Sandro mesmo, né? E eles ainda estão postando E eu ainda? fiquei de molho, né, cara, esse tempo todo aí, cara. Eu fiquei me resguardando também e tentando fazer outros projetos aí. Até estava tentando querer voltar, mas assim, vou esperar mais um pouquinho ainda, então vou tocar em um outro assunto aí, num outro canal aí que eu tô fazendo, né? O canal tu Mas fala eu, o assim, quem sabe, acabe voltando. Só que, assim, como o Marquinhos Breu, eu ainda não sei, porque, assim, o Marquinhos Breu tá na lista da tá o quê? comunidade do YouTube, né? Ah, Porque tá na lista eu tô na lista negra. Na lista negra, né? É verdade. negra. É, porque eu fui banido, né? Eles tiraram meu canal do ar. Então eu fico lá no, assim, lá nos, no, nos, no comando deles lá que, assim, que eu fui banido, né? Então não tem como eu voltar. E se eu tentar fazer outro canal, vou ser bloqueado de novo. Por isso que eu tô querendo fazer, criar um outro nome, né? Sei lá, um outro nome, mas eu vou continuar sendo o Marquinhos Breu, mas eu vou criar um outro nome para mim, né? Para entrar no canal. Eu fiz um canal agora que é voltado para um outro tema, sabe? Que é para lugares abandonados, assim, Vai dizer o né? nome do canal aí? Passando. Eu tô como astronauta urbano, cara. Astronauta urbano, né? É isso aí. Isso. E Tá? aí, como é Aí que uma tu hora. faz? E Aí aí, como uma é que hora tu que faz você lá? quiser lá. Não, Então, já eu cara, fui. porque é assim. Oi, que é? Não, eu fui lá Que já, eu foi? conheço o canal. Eu conheço, eu fui lá no teu canal. Eu fui. Ah, Já vi, já ok. andei olhando. É bom, gostei, cara. Ah, sim, ok. Então, beleza, beleza, muito bom. É, então é isso aí, cara. Que é um canal assim diferente, né? Se bem que já tem vários canais que já existem com esse tema, né? De você, assim, Fazer de ir em lugares abandonados, em casas abandonadas, né? Lugares. Eu consegui entrar num prédio muito grande lá, aqui, né? Tem aqui na cidade. E estou indo assim, né? Explorando por aí, né, cara? Enfim, Sim. é isso daí por enquanto. Mas o assim, quem sabe volte com outro canal para voltar a fazer aqueles temas da Red Pill, né? Que a galera aí até gosta. Tem muita gente aí que também pergunta para mim quando que eu vou voltar, Sim, né? pessoal pergunta. Aí eu falo, cara, eu tô querendo voltar em breve, mas eu não sei ainda. Eu não sei ainda quando que vai ser, mas eu quero voltar em breve. Vamos ver. Vou deixar a poeira baixar um pouquinho mais ainda, né? E Sim. vou. Bom, e vamos em frente, né, cara? E é isso aí. E E o você canal lá continua aí. continuou, cara. Continuou. Sim. O canal teu lá, cara, tem um vídeo que eu vi, achei interessante, que é um vídeo da árvore que chora. Mas esse eu não vi. A Qual é a árvore que história dessa? chora. Qual é a história da árvore? Qual é a história? É legal. Porque eu passava sempre por aquele caminho quando eu ia para uma fazenda, né, cara? Era um, assim, bem no lugar, assim, um pouco afastado da cidade, acho que uns 10 quilômetros mais ou menos, né? E Afastada. tem uma árvore, cara, assim, mesmo tempo seco, né? Eu passava por ele, né? E o chão, eu percebi que estava sempre molhado em volta, embaixo do chão, né? E aí o pessoal, eu vi muita gente contar histórias, né, dessa árvore aí, que teve uma pessoa que se matou, que se enforcou, né, Na na árvore, né, cara? E Putz, cara. teve até gente também, várias histórias, né, que eles contam. E tem também alguém lá que amarrou um boneco assim, né? Como se fosse no Judas lá, né? O E ficou um Judas. boneco pendurado lá, assim, aí todo mundo não conseguia passar por baixo porque tinha medo. Né? É verdade. Eu passava sempre por ali e eu sempre ouvia o pessoal falar. Pessoal que mora ali na no, no No rural ali, né? No campo, né? E tem muito ruralista por ali, então eles contavam, né? Umas histórias, tem diversas histórias dessa árvore. Muito bom, E ali, cara. cara, justo naquela hora, eu vi assim, como se fosse uma oferenda de macumba ali, cara, né? Foi mesmo. Tinha um prato ali com cheio de vela, tinha umas velas pretas. Ai, ai. Essas coisas não me Bicho, assustam, não, cara, mas se fosse à noite assim, eu já ia ficar meio preocupado. você fica meio. Ah, é foda, cara. É a árvore que chora, cara. É interessante, cara, é interessante. Porque É eu interessante. passo ali e não tá chovendo assim, tá o tempo seco, tá sol assim. E quando eu passo ali, ele tá tava molhado o chão assim, né? Acho que é algum tipo de orvalho que cai assim, mas ali o pessoal fala que é a árvore que chora, né? Foi Legal, esse daí, legal. eu achei interessante esse vídeo aí, porque realmente. E o pessoal, Legal, quando eles falam, abordam esses assuntos assim de exploração urbana, legal. eles falam de lugares assombrados, né? Eu fui no cemitério aqui também da cidade, aqui também, para mostrar uns túmulos, né? Acho que é o último vídeo meu. Aí depois não voltei mais lá, não, cara, porque depois eu tô tendo uma dificuldade assim, meio de E agora de sair por causa da quarentena, né? E também por causa de. E tempo também, lugar para voltar a explorar melhor, né? Mas eu pretendo ir voltar lá e fazer, continuar nos vídeos, né? Lá no Lá no cemitério, tá dizendo? cemitério. Oi? Legal, legal. Lá no No cemitério, tá dizendo? cemitério também. Isso, sim, Legal. é. É. E vamos nessa aí, Legal. cara. É E vamos bacana, nessa. cara. É legal isso aí, a ideia. É sensacional essa ideia, É. cara. É genial. É fazer essas coisas sei lá, cara, tem até aquelas coisas também. Isso aí já é um pouco mais também, mas é fazer tipo vigília para disco voador, né? Também é legal também, é uma ideia legal. É legal, cara, legal, legal. Mas é bacana, É, só cara. que a noite é a noite no cemitério assim, eu ainda não sei se eu teria coragem, não. É mais perigoso, é um pouco mais assim, é um pouco mais É um pouco mais perigoso. precisa um pouco mais do cara estar tá com mais vontade mesmo ali, viu? Se o É cara ter verdade. tomado né, uma cervejinha antes, uma geladinha antes. Tem que tomar, viu? É Tem que tomar brincadeira, para encarar, porque senão vai acabar antes. é doido, cara. Não, bicho, é Ai, foda, mas cara, é nossa. genial, é muito bom, cara. Tu foi aonde mais lá, cara? Agora eu tô tentando lembrar. Tu foi numa casa que tinha uns gatos, né? Não foi também numa casa que tinha uns gatos Sim, é abandonados? que no centro da. No É, quê? sim. Tem uns gatos lá. Na verdade, tem uma mulher, cara, que ela vai lá e cuida dos gatos, né? Então ela só vai lá para levar comida e água para eles, né? E deixa tudo aquelas. Tem umas caixas de pelão que os gatos ficam tudo ali, né? Tem um monte de gato, cara. Pô, não teve tanto gato. Tem muito gado E ali, é uma casa assim bem antiga mesmo, cara. mas tem história a Ah, casa, meu. devia ter um. Cara, eu queria saber da história dessa casa. Eu queria saber quem que morou nessa casa. Pois é, É, como é que é a história dela? Porque é interessante relatar isso daí também, né? sim, Porque é um casarão muito antigo, cara. Muito antigo, cara. Muito antigo. interessante, cara. Sim. É bem antigão mesmo, cara. E você vê o estilo da. E tem umas arquiteturas assim, muito. Um estilo bem antigo mesmo, né? E é interessante, cara. E eu acho que a prefeitura aqui da minha cidade, que acho que tombou como um monumento histórico, alguma coisa assim. Porque tem Ah, é? algumas casas, porque eles fazem assim, tipo, assim, como se fosse é um marco histórico, né, cara? Então é uma fundação histórica, né? Sim. Então Casarão antigo mesmo. é importante isso daí. É um casarão e é grande mesmo, assim. É um casarão bem de esquina, né? Eu gravei, tem de dois casarões aqui. E aqui deve ter mais algumas, né? Mas eu vou pesquisar depois. E Massa, aí, cara. conforme eu vou indo, eu vou gravando, né? Fazendo os vídeos, né? Massa Vamos ver o que demais. que vai rolar aí, cara. Acho que tem bastante história aí. Mas é interessante, cara. Eu vou. Quando você vai num lugar assim, você saber quem que morou Sim. ali, quem que, né? É. O que foi Legal. ali. Porque tem um monte de lugar. Eu Sim. entrei numa indústria, cara. Não sei se você também viu. É muito grande, cara. Nossa. Eu até me perdi lá dentro. Nossa, É uma indústria abandonada mesmo. Eu não sei do que era. Porra, cara. É longe, é muito E tá longe, bem né, da tua grande lá casa. dentro, viu? Hoje é muito longe da tua casa. É um pouco longe, sim. É um pouco longe. É um pouco, fica um pouco na periferia, né? Tu já viu ela antes ou alguém te falou? Como é que tu acha ela assim? Como é que tu achou essa indústria? Eu assim, Por causa eu que tu conhecia o viaja bairro de mais ou ônibus? menos, né? Eu conhecia o bairro mais ou menos, né? E assim, sem querer, assim, eu passei por uma rua assim e vi lá que, né, tem um muro bem grande, um muro bem comprido, assim, ele dava mais de 2 quarteirões, né? E tinha um buraco assim na parede, assim, nesse muro aí. Eu olhei lá dentro, porra, cara, mas não tô vendo tudo aquilo, tudo abandonado, tava tudo o telhado quebrado, né? E aí eu entrei lá, entrei, fui com a cara e coragem, porque às vezes, muitas vezes também acontece assim de estar aparentemente abandonado, né? Eu acho que está abandonado, mas às vezes eles botam um guarda, um vigia, bota cão de Sim, guarda lá também, tem aí que ter é meio coragem. perigoso, né? Aí sim. É. Tem Mas que ter eu vi que não coragem. tinha nada, não tinha ninguém assim. É. Aí eu comecei a observar, eu levo um binóculo, né? E olhei assim, ah, parece que não tem ninguém, não, então vou entrar. Aí eu comecei a filmar lá, né? O celular tava meio ruim de memória aquele dia, mas porque era muito grande o lugar lá. Mas aí consegui gravar tudo, né? Fazer gravar em partes. E outro lugar também que eu já conhecia era aquela faculdade, uma faculdade que está tudo abandonado também, está tudo caindo aos pedaços, só está ruindo Faculdade lá, né? abandonada, é verdade, É, só tá as paredes lá e o mato, né? Cresceu muito mato, cresceu muito, parece uma selva, né? Parece umas ruínas lá, né? Largado no meio do mato. Mas eu conhecia lá, né? E aí eu filmei lá também. É Tu muito conhecia interessante. quando tava usando ainda, o Quando pessoal ainda funcionava. Eu conhecia quando funcionava? funcionava. E era já faz anos, hein? Acho que faz mais de 20 anos que eu conheço. Ixi, cara. Então, esse tempo que depois fechou, o mato tomou conta, né? Porque aquilo lá ficou abandonado. E aí, assim, eu fiquei sabendo que estava rolando um processo de não sei o quê, do prédio lá, uma briga assim com a prefeitura lá e acabou fechando, né? E aí abandonou tudo lá, abandonou, né? Mas a faculdade deve ter ido para outro lugar, foi para outro lugar, né? Mas aquilo lá ficou só o prédio lá, tudo abandonado lá, né? Largado no meio do mato. Obrigado. E Que lá eu loucura. descobri alguns moradores de rua também, né? Lá Aí não tinha quis os moradores. muito. É, porque tem morador de rua que vai lá, né? Né? Às vezes vai tem muita gente que vai lá para consumir droga, então já é complicado, né? Você sabe, em qualquer lugar que tem, qualquer buraco que tem, eles estão lá, os ratos, né? Mas enfim, Usando mas foi droga, tranquilo, cara. Foi tranquilo, foi tranquilo. Eu bacana, achei cara. meio tenso no começo da gravação lá, uma hora lá, porque eu, né? Porque não é um lugar assim que fica muito afastado da cidade. Ele fica ainda dentro da cidade, só que assim mais para periferia, né? Essa Então faculdade por isso aí, que tem né? que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado, né? Não, cara, tem que Mas tomar é cuidado. legal, cara. Eu tô gostando. É, cara, Tô é doido. gostando aí da. É, eu achei É. legal a ideia, cara. Achei legal a ideia. Achei Sim, legal a ideia. sim, sim. Mas e tu pensou do... Quando é que foi o momento assim que tu disse? Teve algum dia que tu tava em casa e tu disse, macho, eu vou fazer um canal de. Ou foi assim do nada? Como é que foi assim que tu disse, macho, eu vou fazer um canal de aventuras urbanas? Já vinha pensando É. nisso? Não, eu nunca, não tinha me, nunca pensei nisso daí não, né? Eu nem sabia que tinha assim, por exemplo, canais. Aí que eu comecei a achar assim, olhar assim de exploração urbana. E é tudo da gringa, né, cara? O pessoal lá Da fora gringa. assim parece que É. eles têm muito canais assim, né? Tem Muita um que gringa. é alemão, tem europeu, tem americano, tem até um cara lá de Portugal que também faz, né? Sim. Aí eu achei legal a ideia, cara. Eu achei legal e aí eu comecei a fazer, né? Ah, vou fazer então isso daí, cara, porque não tinha. Eu queria fazer abordar sobre algum tema, né? Inclusive sobre falar sobre discos voadores, mas aí assim, aí surgiu esse tema assim, eu achei mais interessante. Ah, vou fazer um parecido então, vou começar a fazer assim então. E foi Massa, aí comecei, né? Comecei a massa, fazer massa, aí, né? legal, Aí foi legal, quando cara. como eu já também já conhecia a história da árvore lá. Ah, vou começar a fazer com esse daí, cara, para estrear o meu canal. Aí comecei, né? Certo. Tem alguns lugares aqui, tem alguns casarões. Aqui tem um, o que eu ainda quero fazer, e tem um artista aqui que é muito famoso, que nasceu aqui na minha cidade. Que é um comediante, cara, que muito famoso, ele já faleceu, né? Ele era um artista da televisão lá, né? Do canal do SBT lá, né? Ah, Ele fazia lá na Praça é Nossa, né? é? Dá pra ser nossa, E é? tem uma casa dele. Sim. E então eu vou ver se eu consigo ir lá para filmar, conseguir filmar. E a casa dele também é tombada pelo patrimônio histórico. Certo. É fundada pelo patrimônio histórico e cultural aqui da cidade, cara. Muito legal, cara. Eu vou lá para ver se eu consigo gravar lá dentro, Isso é fazer o legal vídeo. também, cara. É, isso é legal. É uma coisa, é uma maneira assim de conhecer o pessoal também conhecer a cidade, né? Sim, Conhecer legal, cara. os pontos turísticos daqui também, né? É, contar essas histórias, né? Contar as histórias lá e vir lá para explorar, assim, né? Que nem aquela ponte lá que tinha só uma estrutura, mas a ponte, não sei se a força da água destruiu a ponte lá e, né? São Sim. mil histórias, assim, né? Então aí eu quero ver Sim. e explorar melhor isso daí, para não contar a história pela metade, né, cara? Porque senão Sim. fica ruim, É. né? E lá não saber do que se trata, não saber o que que é, né? Mas eu pretendo, assim, fazer uma pesquisa mais a fundo, por isso que eu, né? Ainda não E foi agora com lá, essa quarentena tá difícil, cara, né? né? Eu tô também tô procurando emprego aí, então tô, Tá né? Tá difícil, né, difícil, cara, cara? tá difícil. Ainda mais agora com essa quarentena aí, cara. Tá Que não tem difícil, muita né, previsão aí. Mas cara? É. conta aí, cara, como e aí os aí no aí nos seus é... No seu, na sua região aí, como é que tá aí a coisa? De negócio de emprego, tá difícil também, cara. Tá difícil, né? Tá difícil, tá foda mesmo. Eu não sei, Tá, cara. né? Negócio de emprego tá. Não sei, cara. Eu não sei mais. Eu não sei mais, porque antigamente eu tinha até até ali 2018 e tal, ainda tava ruim já, mas eu ainda tinha uma esperança, assim, ainda tava. Mas agora, com essa É. pandemia, com tudo isso, cara, eu não sei, cara. Não Tinha sei. uma época que você estava dando aula particular aí, não estava? Sim. Mas depois disso, eu tava aparecendo, mas aí começou a não aparecer mais. Já faz um É. tempo, acho que 2019 praticamente não tive aluno nenhum, Não teve né? mais, né? É. Não tive mais, e aí não teve mais, cara. Assim, eu digo que não teve, mas teve uma lá no final de 2019. Mas isso não dá para tu pagar conta, né, cara? Não dá para tu depender Não desse dá, tipo. né, cara? Não dá, Ah, não não dá. dá. Muito pouco não dá. É Aí, muito pouco. Nossa. eu não sei, cara. Ainda mais Eu não sei. quando você tem um só cliente. Tem o quê? Alô? Travou aí? Travou aí, Marquinhos? Travou aí, cara? Pelo jeito, o cara travou. Pelo jeito, o cara travou aí, cara. Pera aí. Ah, entrou. Bora. Que caiu, isso, parece que caiu aqui. Caiu aí. Beleza, estamos de volta. Aí, Estamos de estamos de volta. Estamos de volta. volta. Então, Que cara, mas estava agora falando? foi. Agora que esse negócio aí da quarentena aí, né? Começou agora desses meses, a partir de março para cá, né? E em abril, que piorou mesmo, né? Em abril, meio de junho, né, cara? Sim. Que começou Horrível, a ser esse horrível, problema, cara. Nossa. Tá. mas aqui E eu tu tô tava. aqui só. Tô aqui dependendo aqui também agora do. Como é que fala? Do auxílio emergencial, velho. Vamos ver. Mas tu Tá já foi todo lá no, mundo no... desesperado. tá desesperado, cara. Oi? Desespero enorme. Tu É. já foi na Já foi caixa tirar? Então, eu fui lá, né, cara? Mas aí, como agora eles fizeram esse negócio do aplicativo aí. Para evitar justamente do pessoal ir assim lá no banco, fazer aglomeração, então, né? Mas tá uma verdadeira loucura, cara. Loucura. Ó, tá passando um trem aqui, é um trem mesmo, viu? Treino. É um trem. É, toda vez que eu fazia uma gravação, fazia uma live, era. É o trem, a hora do trem passar. Ele passa aqui perto, então. E tem um cruzamento aqui, né? Tem um cruzamento. Então, ele, toda vez que ele passa por ali, ele tem que apitar. Ai, ai, ai. Vamos em frente, Vamos em frente, cara. Então, cara. deixa eu Vamos ver. em frente. Acho que era mais isso aí mesmo, cara. Mas deixa eu ver o que mais. É. Acho que era isso, só para saber como é que tava mesmo. E só para pegar as novidades aí. Sim. Mas É. E lá no seu canal você tá fazendo, falando sobre games. é, não, eu É, tô falando. você mudou um pouco o estilo também, não mudou? Né? De Mudei. deixar um pouquinho o Red Pill de lado. Como é que tá a É, coisa aí? mais ou menos, na verdade, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que, não, o canal ele eu diminuí os temas de relacionamento, né? Esses temas assim, eu diminuí um pouco. Sim. Sistemas de relacionamento, faz tempo que eu não falo muito assim, relacionado à mulher. É, sim, é. É aquele velho estilo nosso, né? Falar de mulher, relacionamentos, né? Exatamente. Faz tempo que eu não. Até porque eu acho assim, o pessoal também, eu acho que só falar isso o tempo todo, uma hora É, você uma tem hora que. cansa mesmo. Agora cansa, Cansa o mesmo. pessoal também. Sim. Né? Não vai É. querer mais ouvir, quer ouvir outra coisa, quer, né? É. Sim. Aí você tem que misturar um pouco, né? Bota Sim, é, um. mas tem que falar mesmo um pouco de cultura, falar de música, cinema, né? Cinema, exato, Cinema que música. é um assunto que rende bastante, né, cara? É. Por falar em E cinema, o rende cinema aqui também. Cinema tá tudo fechado, né? bastante. É, o Mas aí cinema a tá. gente vai, eu vou assistindo aqui pelo YouTube mesmo aqui. É, Vou exato, você vendo as vai. novidades Apenas novidade. aqui. É. Exato, é. E é isso aí, cara. Mas é. Essa pandemia é uma loucura, né, cara? Tá uma loucura, né, cara? Uma Loucura. loucura. É, e todo mundo louco. Todo mundo E eu louco. acho assim que a gente não vai voltar a ser o mesmo depois de toda essa loucura acabar, né? Vai mudar muito, né? Vai mudar muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. Né, cara? Principalmente no comportamento das pessoas, que eu já tenho notado aí. E muita coisa assim, criou muita polêmica, né? Em torno disso, né, cara? Então, mexer no comportamento das pessoas. Já tá mexendo, né? Ainda mais assim, porque, por exemplo, uma das coisas assim que eu ouvi muito o pessoal falar, inclusive aqui dos canais MGTOW, né? Que é assim, que os maridos, como vão ficar muito tempo mais em casa, né? Aumentou o número de violência doméstica, Ah, e né? de divórcio, é. De divórcios, né? Essas coisas assim. Então, é uma das coisas que tem me chamado mais atenção por aí também, né? Sim. E que o Bolsonaro, né, ele, assim, para ajudar as mães solteiras, então, desse auxílio emergencial, elas estão recebendo mais de quem é Sim. trabalhador que recebe. E que está desempregado, que recebe só R$ 600. Elas recebem o dobro, né? Por ser mãe solteira. É, É, recebe mil. me só aí. É, Ai, recebe 1.200, cara, olha. né? Aí É, foda. o pessoal mete o pau no Bolsonaro. É foda. Ai, ai, ai. É foda, cara. É o que eu sempre falo, né, cara? Esse mundo é vaginante mesmo. É, Capivaris. capivari. Ah, aqueles teus vídeos lá eram massa demais, cara. Tu tem ainda esses É vídeos massa ainda? demais, cara. Cara, eu tenho algumas que eu consegui salvar, mas eu não consegui recuperar todos, não. Porque depois, quando eu tentei abrir e puxar alguma coisa assim, não tinha mais. Eles Não tinha mais. apagam tudo mesmo, cara. Eles vasculham. E É. o, né, os, até, um, até os, aqueles que eu fazia lá do Torbreu, do Telaclass lá também, não, mas eu consegui recuperar algumas só. Algumas que eu tinha salvo, né, no meu computador aqui. E uns podcasts também, né? Que eu já fazia lá. E consegui guardar, manter aqui, né? Mas tá tudo salvo, né? Mas a maioria perdeu tudo, né? Porque eu tinha bastante vídeo, eu tinha bastante vídeo. Tinha bastante E vídeo. eu tava. Tinha bastante vídeo. Mas eu tô lembrando de um, cara, E. que tinha um nome Né? que era assim, o mundo, eu acho que era bem-vindo à bucetocracia, uma coisa assim, tu se lembra desse? Que era bem famoso, ficou muito famoso, acho que viralizou aquilo lá, Ah, sim. que era bem Ah, famoso, assim. viralizou, cara. Como era o Sim, nome ficou, daquele? cara. Porra, cara. Era bom aquele vídeo. Acho que era alguma coisa assim. Bem-vindo à bucetocracia. Não sei, alguma coisa assim. Estamos vivendo uma bucetocracia. Alguma coisa assim nesse tipo. Exato, era alguma É, coisa eu assim. lembro, cara. Eu lembro, gravei. É engraçado pra caramba. É engraçado. É, cara. Mas acho que eu não tenho mais, cara. Eu acho que perdi isso. Infelizmente, cara. Infelizmente. Pô, cara, é foda. Quem salvou, guardou, né? Quem salvou, guardou, né? Né, mas eu não. Porque eu não tava salvando, assim. Não tinha muito hábito de guardar, de salvar, né? E meu computador também não tava lá grande coisa também, então. Mas na época viralizou, assim. Parece que tinha bastante visualização. Tinha bastante visualização, né? Porque isso daí foi bem no começo, né? Foi um dos, Foi, acho que foi um dos primeiros vídeos lá. era um dos primeiros vídeos, um dos primeiros vídeos que eu tinha feito, né? Mas era Sim, bom, cara. cara, era bom demais. Era bom É. demais. Sim. Cara, Cara, eu acho que por hoje tá bom, cara. Eu acho que a gente já deu uma conversada boa aí. Já tá meio tarde aí, eu tô Oh, meio. beleza. A gente Já, né? É. marca de fazer uma outra aí depois, então. Sim. Olha o trem de novo aí. A gente marca É o depois trem, cara. É um trem. aí. É porque passa um, ele tem que passar para o outro esperar para o outro passar, porque são, né? Ah, é, macho, É, porra. mas tem trem de hora em hora, cara. Nossa, impressionante, cara. Impressionante. É foda, Mas já deve tô ser chato. acostumado já com o barulho aqui. Ah, é. A noite é chata aqui. E aqui o pessoal fizeram um abaixo-assinado aqui pra diminuir a intensidade das buzinas aqui, cara. Porque tá demais. Porque chega às Ah, é? 10 horas, já é. Porque chega 10 horas da noite, né? Já não pode ter muito barulho, né, cara? Mas Sim, o trem passa lá e faz buzina, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. É. é. Pô, Mas eu beleza, tô mais ou cara. menos acostumado. Beleza, cara. Então a gente combina assim, uma outra hora a gente pode acessar Combina, faz aqui mais mesmo. E uma fazer do esquema aí, né? De fazer só o áudio, né? E outra aí. gravar o Exato. áudio aí uma hora assim, e falar sobre outros temas. É isso. A gente escolhe primeiro um tema aí, né? É, Para pronto, é, poder fazer sim. e fazer algum comentário. Falar sobre cinema, né? Vamos falar sobre cinema aí, É, sobre isso, né? certo. E Exatamente. algum filme aí específico aí que você queira também. A gente vai dando uma olhada aí para comentar, né? Pode crer. Então é isso Pode aí, man. Então é isso aí, cara. crer. Então vamos lá. Valeu, cara. Um forte É isso. abraço aí, cara. Um forte Valeu, um forte abraço, é um grande prazer te conversar aí de novo com você aí, velho. abraço. Valeu, Valeu, cara. mano. Até mais. Valeu. A gente se Boa vê aí, noite mano. aí, bom descanso aí, cara. A gente se vê Valeu. então, hein? Tchau, tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.